Novo Super Pop. O Águia de Fogo está de volta. Popson, o Arrasta Fogo. O Águia de Fogo está de volta. Totalmente revolucionário. Popson. Águia de Fogo. Popson. Empresa Popson, sempre inovando para o seu maior prazer. É indiscutivelmente Splash Banda. Eu sei que vou te amar, vem pra cá, deixa o som te levar. É o Super Popson, é o Arrasta Fogo do Pará, e chegou pra esse som. Na partida ele vai te levar. Agora eu sei, você é meu. Meu coração eu te entreguei. A força do teu som me envolveu. Meu Super Pop Som. Meu Super Pop Som. Teu som me completo, mais moderno, mais objetivo. Opi-som! A galera vai dançando, todo mundo tá olhando, sou coragem, bacareira que chegou pra decolar. Essa agora é pra dançar. Audiência comprovada dentro do seu coração, o Pará já consagrou, a lápis já decolou. Sou coragem, aqui mandando meu alô. No comando dessa nave que chegou pra detonar, comandando em bacareira que enche todo o Pará. DJ Daniel, o mais querido do Pará. DJ Daniel, o mais querido do Pará. Dance, dance, dance, que tá no seu coração, sou coragem bacareira, arrepia meu irmão. Dance, dance, dance, que essa hora é pra dançar, com o DJ Daniel, a nave vai decolar. Dance, dance, dance, que tá no seu coração, sou coragem bacareira, arrepia meu irmão. Dance, dance, dance, que essa hora é pra dançar, com o DJ Daniel, a nave vai decolar. Puta! Magia. Produções e mixagens DJ Duda do CD. DJ Duda do CD. A galera vai dançando, todo mundo tá olhando, sou coragem pra carreira que chegou pra decolar. Essa agora é pra dançar. Audiência comprovada dentro do seu coração, o Pará já consagrou, a nave já decolou. Sou coragem, aqui mandando meu alô. No comando dessa nave que chegou pra detonar, comandando em bacareira que enche todo o Pará. DJ Daniel, o mais querido do Pará. DJ Daniel, o mais querido do Pará.

Pop Som. Aqui você sente o peso do som. É novo, é moderno, é completo. É Super Pop Som. O peso do som. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop Som. O Arrasta Povo. Sei que você me amou, mas eu não entendi mais nada. Foi embora e me deixou. Me deixou apaixonada. Você me conquistou e fez me apaixonar. E agora estou tão só. Me diz aonde tu estás. Só com você me acho. E agora estou tão só. Me diz aonde tu estás. Só com você me acho. Eu adoro você. Me diz aonde tu estás. Só com você me acho. Eu adoro você. E agora estou tão só. Me diz aonde tu estás. Só com você me acho. E agora estou tão só. Me diz aonde tu estás. Só com você me acho. Super Pop Som é superioridade à frente de todos. Super Pop! Super Pop Som! Super Pop Som, a evolução máxima da sonorização. Quando eu te conheci, minha vida transformou. Do CD Tecno Show e ponto final. Eu não vou te deixar nem te perder, pois sem ti o calor eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor, pois eu faço o que for. Eu vim sem teus beijos, eu sofro demais. Som é superioridade à frente de todos. Super Pop Som, Pop Som. A minha alegria é saber se vai sair comigo para dançar. Tua companhia me satisfaz. Me liga logo, vou te esperar. Preciso ouvir a sua voz. Dá um toque no meu celular. Me mande algum recado seu. Sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você. Gostei de te dizer. Você mandou, eu vou tentar. Tu sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você. Cansei de te dizer. Você mandou, eu vou tentar. Banda, doce desejo, o fenômeno. Tecno Brega. Pop Som. O Águia de Fogo está de volta. A minha alegria é saber se vai sair comigo para dançar. Tua companhia me satisfaz. Me liga logo, vou te esperar. Preciso ouvir a sua voz. Dá um toque no meu celular. Me mande algum recado seu. Sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você. Gostei de te dizer. Você mandou, eu vou tentar. Tu sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você. Cansei de te dizer. Você mandou, eu vou tentar. Tu sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você. Cansei de te dizer. Você mandou, eu vou tentar. Sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você. Cansei de te dizer. Você mandou, eu vou ficar. Sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você. Cansei de te dizer. Você mandou, eu vou ficar. Sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você. Cansei de te dizer. Você mandou, eu vou ficar. Oh, a Águia de Fogo voltou. Pop Som! Super Pop Som. Super Pop Som. Novo Super Pop. Aqui se faz o sucesso. Só eu sei. Porque a nossa vida em rotina se transformou. Tudo que eu quero é reacender a chama. Uma paixão e com o fogo ardia. Sei que a gente pode ser feliz. Nosso amor não morre. Volta mais forte, saltando corações que sofrem. Venhando pro colo, perdoa o amor dos meus anseios. Nasceu pra toda a vida. Sei que a gente pode ser feliz. Nosso amor não morre. Volta mais forte, salvando corações que sofrem. Venhando pro colo, perdoa o amor dos meus seres. Tecno Show. E com o fogo ardia. Sei que a gente pode ser feliz. Nosso amor não morre. Volta mais forte, salvando corações que sofrem. Oh,